Sábado de sol, aluguei um caminhão pra levar galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. Qual é a foragem? Qual é viado? Na moral, pensei num refrão irado, sério? Viado. Fala logo então essa porra. Né? Assim, ó. Vai, ah. Porra. Hoje eu vou ficar doidão, porque amanhã é sábado. Hoje eu vou ficar doidão, tá doidão, porque amanhã não trabalho. Hoje eu vou ficar. Hoje eu vou ficar doidão. Hoje eu vou ficar doidão, porque amanhã é sábado. Hoje eu vou ficar doidão, porque amanhã não trabalho. Hoje eu vou ficar, doidão. Hoje eu vou ficar, doidão. O que se faz num sábado de sol? Vai pra praia tomar mate ou pumba bebê? Depois vai na de cospate ou vai pro samba na lapa. Roda de rima com as minas, só não dá pra ficar em casa. Sexto eu crio asas, tem limites da sky. I drink and drive, fuck, smoke and fly. Dry martini, foda, lady, para mim, 12 anos. Scott blend, vira sendo racha, tia raça indiana. Temos amigos que o pico aqui tá leve. Se pedir mais diversão, agora a diversão não nega. Todo mundo gosta de ficar doidão no final de semana. Porra. Todo mundo gosta de ficar doidão no final de semana. Até o cachorro tá doidão, cara. Até o cachorro tá... Já tá doidão.